Podemos pensar. É isso. Podemos pensar. Ah, podemos pensar. Tá bem. Entrou lá? Entrou Porto Alegre? Não, atenção, pessoal, está liberado o pensamento. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, pela grande rede Atlântida de rádio. Semaninha em que estamos transmitindo de Santa Catarina para todo mundo pelo atlântida.com.br. Estamos em Floripa, no alto do Morro da Cruz, no estúdio panorâmico da Atlântida Florianópolis. É um privilégio, cara, trabalhar com essa mesa aqui na sua frente e este marzão aí também pela janela. É demais! Estamos chegando pro Pretinho com o Harry Potter. E aí, Potterzinho, beleza? Não tô ouvindo nada no meu fone, Alexandre. Pô, que pena, cara. A gente vai dar um jeito. Caramba. O microfone, agora tá ligado. Agora tu vai te ouvir. Boa tarde! Bota o fone aí pra te ouvir agora, Potterzinho. Bota. Não, não, é que eu só liguei o microfone. Ah, só isso? Basta ligar o microfone pra falar. Isso! Fala, KG! E aí, bom final de tarde, agora tô me ouvindo aqui. Porazinho! Eu tô me ouvindo até demais, tá muito alto meu retorno, mas tá tudo bem. Mas é importante se ouvir, cara, Pora. Muito bem, é importante ouvir também a voz da consciência. Fala aí, Maurício Amaral! Ai, ai, ai! Tudo bem, Amaralzinho? Não faz assim, Amaralzinho. E agora eu gostaria de apresentar aqui um cara que há minutos, há pouco tempo atrás, minutos, instantes atrás... Exclusiva, brother. Concedeu uma entrevista bombástica e exclusiva para o mito, para o homem, para o jornalista, para o repórter, para a lenda Cacau Menezes. Eu tive o privilégio de ouvir uma entrevista que eu jamais imaginei. Tem coisa que só Cacau consegue tirar das pessoas. Arrancar dos entrevistados, é verdade. Impressionante, brother. Ficamos sabendo, por exemplo, nesta entrevista que Marcos Piangers está de viagem marcada para o centro do país daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Que passagem como comprada. Assim? Eu estou aproveitando, claro, as promoções. Exato. Eu vou de Webjet. Eu vou de Webjet. Não, mas R$39. O que eu achei mais legal da entrevista... Eu paguei R$39 já. Eu estava ouvindo a entrevista do Cacau com o Marcos e eu percebi que é a maior estrela que Santa Catarina já teve. Já produziu o programa. Tem coisas que só se fala para Cacau Menezes. Essa semana o Guga Kirten diz que quer sair da... É verdade, duas grandes agora, estrelas de Santa Catarina. Marcos Piangers diz que quer sair do Borra. Não, e aí o melhor de tudo, o Cacau Menezes, que é uma das grandes estrelas de Florianópolis, de Santa Catarina, do sul do Brasil, disse... Eu não tenho vontade de sair, brother. Não, porque eu não sei falar inglês. Não tem motivo pra sair. E também não tenho as costas quentes, brother. E as estrelas desse estado, todas as estrelas são ruivas. O Piange, o Cacau, o Guga, tudo ruivo, cara. Mesmo, cara. É mesmo, cara. O Falcão é ruivo também. Mas que coisa, terra dos coincidência, ruivos, hein? É. Que legal, hein? Coincidência que é falar coincidência junto. Ah, junto, hein? Depois tamo junto, né? Vamos nós aqui, então, com o Valdo, né? Aquele que jogava no Grêmio. Esse é ruivo, Valdomiro. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de quarta-feira, confirmado. O horário de verão começa a valer no dia 16 de outubro. É, sem ser neste sábado, agora o próximo, no outro. Esse agora é 8. Mais, né? 16 é domingo. Adianta uma hora. Isso aí. Não aprendeu ainda, tchê. A mudança fica valendo até o terceiro domingo de fevereiro de 2012, que vai ser dia 19 de fevereiro. E assim, então, nós vamos com horáriozinho de verão. Coisa boa, horário Carnaval de verão. Vai ser no horário de verão? Outubro, novembro, vai. Dezembro, janeiro. 5 meses de horário de verão, quase meio ano. Carnaval é no... Vai estar terminando o horário de verão no carnaval. No carnaval, no domingo de carnaval. Domingo de carnaval, imperadores de estilo. Mas eu acho que é... Quando cai no domingo de carnaval, eles adiam em uma semana o fim do horário de verão, entendeu? É isso aí, o horário de verão. Então vai até o dia 25, 26 de fevereiro. Tem que acabar com o mínimo impacto possível na sociedade. É, exatamente. Vai ter Planeta Atlântida, depois carnaval, depois horário de verão. É isso aí. No fim de semana de carnaval acaba o horário de verão. Não. Mas é uma... Isso acabou de falar. É que a regra é... Até o terceiro domingo de fevereiro. Quando cai o terceiro domingo de fevereiro, é o domingo de carnaval, muda. O horário de verão continua mais uma semana. O Maurício se deu conta de uma coisa que o governo ainda não se deu conta, entendeu? Tá, e aí, Maurício, tu poderia explicar a questão do final do horário de verão, Maurício? Mas eu acho uma sacanagem, cara, sabe por quê? Sobe no meu quarto depois que eu te explico. O cara tinha que acabar com o horário de verão, no carnaval o cara ganhava no sábado pro domingo de carnaval mais uma hora de folia. Mas é uma sacanagem, cara, as pessoas querem ficar na rua bebendo com sol claro. Ah, é? A teoria do Maurício. Hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira, 6 da tarde. Já começa a ter um certo, né? E já não gosta mais do outro. Já tô, eu vou sentar. Diminuindo, é normal, natural. Vamos mais aqui. Sentadinho. Reclamações sobre a chocolatada do Todinho aumentam para 29 no Rio Grande do Sul. Dois lotes de Todinho foram retirados do mercado na sexta-feira passada. Foram registradas ocorrências de mal-estar e irritação em 12 municípios. Putz. Entre as reações estão ardência e lesões nas mucosas da boca. Tomei três hoje de tarde, fiquei doidaço. Doidaço, tô fazendo agora o bafômetro do Todinho. Boa. Se você tomou Todinho. Se são dois lotes, então não tem mais aquele... Então quase tudo que é Todinho tá estragado. É isso? Não, é um... Não, antes era um que vencia em tal dia, né? Fevereiro de 2012. E agora? Não, são os mesmos, é que cada prazo de validade tem dois lotes. O negócio é que vai ter que ser retirado do mercado esse produto, pra que se ele volte ao mercado de maneira segura daqui a um tempo, né? Não adianta ficar, olha, com só outro nome, né? Com outro nome, né? Mas daqui a pouco... Soda cáusticazinha. O Todd fabricado no outro dia também tinha resquício de soda cáustica, né? Vai saber. Claro, o que foi fabricado de... Exatamente. Quebrou o Todinho não, fechou. Não, fala isso. Não. Fechou o Todinho. É lamentável, não, né? Não, lamentável. Isso, o Potter que gostava tanto de tomar Todinho. Eu gosto de chocolate, cara. Sempre preferi o chocolate. Muito bom. Na garrafinha de vidro. Muito legal. Eu apoio o Todinho. Sensacional. Obrigado. Greve deve continuar nos Correios por tempo indeterminado. Hoje os principais sindicatos estaduais rejeitaram a proposta da direção dos Correios para colocar fim à greve que começou no dia 14 de setembro. Cerca de 136 milhões de correspondências estão atrasadas no Brasil. Não, uma amiga minha sueca ia mandar umas fotos, nossa, não chegou, cara. O operador de celular não mandou pra minha conta, eu não vou pagar. Não dá mais, mano. Vai ter que pagar. Não vou pagar. Eu fui entrar no site do operador e não funcionou também, não deu como baixar lá. Bom. Tem muita gente no site, não deu pra baixar. Deixa eu protestar aqui, porque eu uso muito correio, né, Magnata? Pra quê, Pause? Fazer minhas entregas, né? Tô com várias coisas paradas, os clientes estão reclamando aí, né? Manjericlone, só vai pelo correio. Só pelo correio. Aquela sementinha de sálvia. As mudinhas. Tá comercializado ainda? Tudo pelo correio. Pô, uma sálviazinha é legal. É bom, né? Um temperinho legal, pô, né? Pô, é uma delícia. Um temperinho legal. Tudo quanto é tipo de tempero eu tenho e eu mando a sementinha tudo pelo correio, Magnata. Tem que ver a quantidade de reclamação. Já recebi tudo em dólar aí, não posso ir lá no banco. Que dureza, Paulo. Aí tá não bom. Posso também pegar o correio, Magnata. Tá não bem, dá. Fica tranquilinho aí. O negócio é voltar a fazer reggae. Chuva dá lugar ao sol e tempo deve ficar firme no sul do Brasil até sexta-feira. Com céu claro e temperatura subindo e se aproximando dos 30 graus. O ápice de calor deverá ocorrer na sexta-feira, quando aí então vai voltar a chover. Não. O sábado também deve ser de chuva. Não. Fim de semana que começa com chuva vai terminar com sol. O tempo abre no domingo, mas só deve voltar a ficar firmão mesmo na segunda-feira. Ai. Uma notícia pra quem vai voar no fim de semana, né? Abraço pra KG, Maurício Amaral, que voarão. Vocês vão voar? A gente vai voar também, cara. Não. Também vão voar, cara. Vai voar pra Porto Alegre. Vocês que é o burro. Sabe voar, estudante? Você sabe que, curiosamente, falando com o comissário do voo que a gente fez agora no sábado, a gente sempre imagina que no inverno devem ser os piores voos, por causa da chuva, até fechar, né? E ele disse que, ao contrário, essa época do ano é a pior época estação pra voar. Tem frente quente, né? E aí... Sabe como é que acontece quando o pior problema é a despressurização no avião? Porque daí os globos oculares, eles são jogados pra fora. Do crânio, da sabe pessoa. Sabe quanto tempo dura o oxigênio? Chineia chique de Floripa. Quanto? Segundos. Não, 12 minutos. 12 minutos. Okay. Então, 12 minutos pra botar a máscara. Pra botar o avião no chão. É, tem oxigênio na máscara durante 12 minutos. Só? Só isso. Mas pra cair é rapidinho, tu cai em menos de 2 minutos. É, aí essa é a vontade. Um abraço a você que tá aí, ao Ercílio Luz, ao Salgado Filho. E um abraço também a você que está preso no engarrafamento neste momento, nas vias principais das grandes cidades e ouvindo o Pretinho Básico. Não se trata de burrice, o cara não tem alternativa. Cara, sim, comprar uma moto é muito mais barato do carro. Que comprar moto? Eu, cara, depois que comprei a moto, eu não sei o que é congestionamento. E dizem que a moto é o meio mais seguro. Aí chega todo encharcado lá. O que eu lamento profundamente, porque a moto não é pra estar andando no meio dos carros. Mas eu não ando no meio dos carros. Mas então... Então tu fica preso no engarrafamento. Cara, quando os carros param na sinaleira, aí eu ando no meio dos carros. Barbada, eu passo por todo o ângulo da correta. A 3 km por hora. Ele anda mesmo, cara. Eu tenho uma moto, também não passo no meio descalço, só uso acostamento. É isso aí. Agora detalhe. Então, calçada. Ô, ciclovia. Agora de tarde, aqui na Beira-Mar Norte, eu consegui visualizar, flagrei um cara empinando sua motoca de grandes cilindradas. De grande cilindrada. Empinando no meio da Beira-Mar Norte. Eu não sei fazer isso. Esses dias eu vi uma feira grávida fumando e empinando uma moto. Ah, para, meu. Tava, e tava bebendo. Onde? Aqui, uma freira grávida. Descendo o Morro da Cruz. Empinando a moto. Fumando com uma garrafa de uísque. Eu tive em Amsterdã agora há pouco tempo. Eu tava até falando com meu amigo Cacau Menezes sobre isso. E lá as motos dividem espaço nas ciclovias com as bicicletas. Ah, é. Tu tem uma motoneta, pode andar na ciclovia das bicicletas. Só motoneta. Eu tenho uma motoneta, por exemplo. É. Daí eu bebi demais essa viagem, agora tô numa rehab. Motoneta é bom, certo, que chega até 70 km por hora no máximo. Nem que tu queira, tu vai correr muito. Aí tem mais tempo de defesa, ela é pequenininha. Tô falando sério. Tiro! Fica a dica, motoneta. Tu já pensou? E tem que ter carteira de moto, né? Tem que fazer a carteira. Tu já pensou o trânsito hoje, se ao invés dos carros fossem as motos? Só motoneta. E tivesse um acidente tal qual acontece no ciclismo, por exemplo, numa corrida? Se fosse em baixa velocidade, todo mundo vê. Roma tem um dos trânsitos mais caóticos do mundo e tem muita motoneta. Muita Vespa. Meu é a capital da Vespa. É verdade, capital da Vespa. Tá, queridos, olha só, a gente tá aqui enrolando, mas não tem mais como segurar. Tá na hora! Flatos do dia! Flatos do dia no Pretinho Básico com o KG. O galo tá cada vez pior, cara. Tem que levar no veterinário, Maurício. Saudade do galinheiro. O galo tá com saudade do galinheiro. O Flatos do dia de hoje vai para o motorista Mauri e toda a frota de taxistas de Florianópolis que ouve direto o Pretinho. Também pro Leandro, pro Aurélio, nosso motorista ali da van. Sim. E pra todos os motoristas da Rede Brasil Sul de televisão aqui dos altos do Morro da Cruz. É de comunicação. O especial da televisão aqui, os motoristas aqui da RBS TV. 4h33, Virna Pérez. De habilitação em blitz da lei seca. Cara, no Rio. Ele é aquela do vôlei, não era? Aquela Playboy, da Playboy? Ah, a Virna era maravilhosa. 4h30 da manhã. Se o Pretinho Básico fosse no Rio de Janeiro, nós todos estaríamos sem carteira, exceto o Porã. Eu não estaria, né? Isso aí. Eu também não. Eu também não. São coisas que eu perdi no primeiro dia. 6h46, termina o casamento de Carol Castro. Perdeu! Vamos! Que horas? Carol Castro, 6h46, a minha equipe estava de plantão na frente da residência de Carol. E aí acabou. E aí, quando acabou, eles colocaram exatamente, inclusive tá aqui, ó, 6h46. Terminou o casamento. Até as 6h45 ela estava namorando, ó, 6h46 terminou. A Carol Castro foi uma das poucas mulheres que o Pretinho Básico entrevistou. Viu... Tornou-se uma das nossas musas. Ela veio sem sutiã no estúdio. A outra foi o Jair Bauer, eu acho, né? É. Quer mais, KG? Amanhã vai 8h08, Britney Spears paga peitinho durante show. Mais cedo esse show, cara. Tava no final do show, era tipo Guns N' Roses. Ah, eu acho que era o fuso horário. Foi, não. A Britney tava vindo no Brasil fazer show aí lá na. Se apresentou na Suíça, numa arena pra 15 mil pessoas, tinham 6 mil. É o tipo do peitinho que ninguém mais quer ver, né, galera? Eu acho o Axl Rose a Britney Spears do futuro. Baita frase! Muito bom, hein? O Axl Rose não vai durar muito tempo, hein? Olha o que eu tô dizendo. Tá, estamos secando, disso, cara. Tá, não, meu. Porã, tá tranquilo. Eu vi, tá tranquilo. Ele usava heroína e tava lá. Ele tá tranquilo. Ele segue no Brasil e agora hoje se encontrou com a família Grace. Malvino. Que é do jiu-jitsu. É mesmo? Segue. O que tu tá fazendo no Brasil? Não sei. Mulheres. Mas eu acho que é só o que chega de informação, né? Samba, Ellen Roche e família Grace. Quando um artista fica no lugar onde ele tocou depois do show, é porque não tá legal a carreira. Não tá legal. É Jimmy Cliff casou na Bahia. Daqui a pouco começa a se cogitar a ideia do Axel morar no Brasil. Vai comprar na Bahia. Sting. 10h43, Paula Burla Marque passa protetor em Natália Dill. Olha, uma bela imagem. Adoro Dill. A imagem do dia, né? Mulheres de duas gerações diferentes. E a Burla Marque, ela gosta de... De passar óleo. Das colegas. É verdade. Encontrei a Burla Marque esses dias na loja de calçado, cara. Eu tava comprando uma chuteira lá. Ah, não. Tu não sabia. Eu joga bola, joga bola. Joga bola, cara. Não sabia. Joga bola, cara. Aquela bate um bolão, eu sabia, mas eu não sabia que ela jogava. Ela joga assim. Nas duas. Sai uma coquinha pra mim aí, porra. Dois pra uma. Renata Santos almoça com velha guarda da Mangueira. Opa! Maravilhosa. Imagina. Renata Santos, hein? Tu já viu? É a rainha da bateria, cara. Das revistas que o Potter assina. É a rainha da bateria da Mangueira. Sex Prêmios. Hoje show nacional com Renata Santos, galera. Imagina como é que capa da revista Sex. Eu fico imaginando como é que é a velha guarda da, a velha guarda da Mangueira, né? Porã de novo na casa. Como é que deve ser? Expo Feijão 2011. Esse tipo de lugar. Não, Expo Remo. Remo Esporte. Acho que e eu aí, meia coca. Clube do Remo. Vai, Cagê. Para, deixa eu parar de rir. Por que aqui, tá indo, Cagê? 14h22. 14h22. Cristiane Torlone vai ao Cristo Redentor no Rio. Você é Cristo, bebê. O que ela falou? Hoje é dia de Corcovado, baby. É bebê. Esse ela é o Cristo, bebê. E ela explicou o lance, né, meu? O que era? Que era quatro todinhos. Ela tomou quatro todinhos. Tomou com o filho, né? Deu aquela doideira, né? 16h23, Vinícius Bonner, filho de William Bonner, já está no Engenhão pro show do Justin Bieber. Olha! São três iguais, né? Acho bonito. Que é duas meninas e um guri ou tá, dois? Mas é só o, é duas só o meninas e um guri. Duas o guri foi e as meninas não foram no Justin Bieber. Para aí, que idade eles têm? Então são três gurias. Que idade eles têm pra ele estar tá lá? Pois só um pouquinho, não. Gente. Deixa eu falar. Peraí. Deixa eu falar. Eu tava vendo a Fátima Bernardes no Rock in Rio esses dias. E aliás, fiquei muito feliz por saber que a Fátima, assim como eu, não tem Twitter. Eu me sinto o Bonner tem tetinha, cara. Tu viu? E eles levaram todos os filhos que têm idades pré-adolescentes. O guri foi ver o Coldplay, as gurias foram ver a Katy Perry. Criatura já. Deve ser pré-adolescente. É, ou eles são 3 gêmeos. 14 anos. 3 gêmeos. Tu tá brincando? Gêmeos. Cada um tem 4. Vou te mostrar uma foto como o tipo não, não, 12. Não, 12, 13 anos. Os filhos do Bonner e da Fátima 14. É isso aí. Pi, quantos anos tem a tua filha mais velha, Pi? 20. E o teu mais novo? 8. Não, é. O de 8 não foi ontem que ele nasceu? Não foi, não. Faz 8 anos já. Olha que louco isso. É muito. Ontem a gente saiu pra beber, Pi. Teu filho nasceu 8 anos. Dia de rock, bebê. A minha tá com 6 anos, sabe? Bem naquela fase. Olha aí. Rave, né? Êxtase. Bebedeira. Sim. Ice. Aliás, só fala em Ice. Só Ice. Pai, Ice. Agora é Ice. De manhã tipo, cedo. Pai, compra umas Ice pra mim. Cedo. Pai, vai no super, cara, compra umas Ice pra mim. Tá cada vez mais rápido, seu juventude. Aliás, verdade. Vou levar o Ian Justin na terça. É mesmo? Leva ele segunda que é melhor. Na terça, na segunda. Eu vou levar, posso levar também ele na terça. Obrigado, senão ele não ia. Vai no da segunda. Obrigado, senão. Vai no show da segunda que vai ser melhor. Cara, eu fico vendo você falando de filho, eu quero ter 5 filhas. Eu pensei em na terça porque tinha menos gente. Não, vai segunda, vai ser. Ele vai gostar menos, mais de segunda. Eu disse pra ele, não vai ter tanta gente, filho. Pia, é melhor ter homem ou mulher. Pra gente filho. Retomar aqui os fatos do dia. Essa é boa. E antes dos fatos do dia, pra gente acabar, né, KG? Os fatos do pra dia. Acabar. Eu queria te dizer o seguinte, Potter, tu vai ter 5 filhas, porque Deus é justo. 5 filhas, terei 5 filhas. Tu vai ser Deus fornecedor, pô. Eu vou ter 5 filhas. Vai, eu quero ter. Mas e agora, questão de 15 minutos. 15 minutos. 15 Cagê. Minutinhos, não mais do que isso. Era 6h08 da tarde, 15 Cagê. 15 minutinhos atrás, Ticiane Pinheiro e filha posam de máscara em Museu de Londres. Sensacional. Ela saiu muito bem na foto. Ó. Sensacional. É, qual é? Bem. Isso, é. Tá bem. Muito obrigado, Justus, hein? Muito obrigado aí. Nunca saiu tão bem numa foto. Pelo momento sensacional de flatos do dia. Eu tenho uma informação bastante importante pra dar aqui pra galera que tá afim de ir no show do Eric Clapton em Porto Alegre. Atenção. Nesta quinta-feira, amanhã, portanto, ingressos de VIP Lounge, camarote e pista premium estão esgotados. Somente temos ingresso disponível na pista e poucas cadeiras. Ingresso disponível somente para pista e poucas cadeiras. Para Eric Clapton, R$550 a cadeira e R$160 a pista. No site livepass.com e também na bilheteria do Teatro do Bourbon Country. E amanhã, a partir das 10 da manhã, já na bilheteria da Fiergs. Também sobre ingresso, tem Pearl Jam em dezembro. Novembro. Em Porto Alegre. Novembro. 11 do 11. É 11 do 11, né? 10 do 10 é Ringo Starr. E não tem mais ingresso pra arquibancada. Só tem ingresso pra pista. E tava acabando. Aproveitar o toquezinho pra galera dizer que assim, nós não temos, como diz a Rodaica, em casa, nenhum de nós tem uma maquininha que fabrica ingresso, né? Eu tenho, querido. Nós não temos essa maquininha, então não adianta pedir, né? É, o Almir tem essa maquininha aí. Posso jogar uns ingressos na tua? Não, passa o teu contato aí pra galera. Eu quero ingresso com segurança. 40 mil ingressos no Gigantinho. Nós temos ingresso pra liberar pra nossa audiência. E aí sim, esse ingresso, quem merece é o ouvinte que liga pro telefone ali ou consegue nas redes sociais e tal. Só esse o ingresso que nós temos disponível para a nossa audiência. Olha o que aconteceu. Essa é a única via pra faturar. Ontem à noite, no mesmo restaurante, na frente do Sheraton, estavam jantando Tears for Fears e Eric Clapton. Que isso, é sério? Então, fizeram uma canja ali. Que beleza, um cara que fica ali na frente. Não era sushi, não era canja. Japonesinho ali da frente do Sheraton. Tava os dois no mesmo restaurante. Que imagina, maravilha, hein, cara? Que cidade, né, cara? Te proporciona esse tipo de coisa, né? Porto Alegre. Florianópolis, ontem tinha num e questão de uma quadra depois tinha outro, o Fetter e o Rafinha num, no outro eu. Foi uma loucura também. Florianópolis parou pra ver isso. Pô, aliás, abraço pra galera da temaqueria ali da Bocaiúva. Galera que nos atende sempre muito bem, os sócios da temaqueria. Como é o nome? Muito obrigado pela parceria, tamo junto, vamos de novo hoje. Velho. Posso mandar uns abraços aqui? Manda aí, Solange, a mãe do Jefferson e o Juarez, o padrasto do Jefferson Colorado, não adianta secar hoje à noite, hein, Juarez? E o Carlos, a Yolanda e o Rodrigo da Estefano Salgados, que nos mandaram salgadinhos, refrigerante aí. Verdade. Muito bem, vamos girar, Mr. P. Vamos, falando em adolescentes, falando em shows. PB, sou mãe de um adolescente hoje com 16 anos. E há 3 anos ele vivia dizendo... Fiada pu! A toda fiada hora. Fiada pu! Briguei com fiada ele. Fiada pu! Que coisa feia ficar falando isso, meu fiada filho. Fiada pu! E ele dizia... eu pretinho, mãe. Pretinho. Aí um dia eu resolvi escutar o tal do pretinho pra ver qual era. E aí? Imaginem. Fiquei fã também. Fiada pu! Hoje quem fala fiada pu... Fiada pu! A velha! E a velha! Pum, que falou? E fica tranquilo aqui. Pode ficar tranquilo, querido. Sou eu. Um tempo atrás ele pediu pra ir na balada do Pretinho aqui em Floripa, mas como ele tava muito mal na escola, o castigo foi. Isso aí, isso aí. Não vai na balada. Bem feito. Mas agora no John Bull, quinta desta semana. Vamos! Quero ver! Vamos! Vou levá-lo porque ele gosta bastante de vocês. Gostaríamos de tirar umas fotos com vocês. Claro, Janaína, mãe de Vinícius. À vontade. Quem quiser tirar foto com a gente, só chegar. Já amanhã no John Bull Pub em Floripa, balada do Pretinho. Sexta-feira tem o Pretinho abrindo a Oktoberfest de Blumenau. E no sábado estaremos em Passo Fundo, sábado Passo Fundo, no Gran Palazzo. Muito bom. E aí, Porazinho? Eu tenho uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Refrigerante, se quiser! Nas embalagens, se quiser, latinha! Se quiser litro e se quiser litraço de 4. Muito bem, essa piada vai pra galera da EFAP em Chapecó. Domingo estaremos lá, eu, Potter P. Angeles e Mr. P. Que isso. Marido chega em casa e fica surpreso ao encontrar a mulher, sempre muito conservadora, deitadona ali na cama, completamente sem roupa. O que é isso? O que aconteceu, Clarice? Nada. É que nenhum dos meus vestidos é confortável. Estão todos velhos. Mas como, Clarice? Diz o marido abrindo o armário. Na semana passada você ainda comprou 3 modelos e olha este aqui, ó. Vermelho, o azul, o estampado, o cinza claro, o Ricardo, o verde. tu vê só, rapaz. Eduardo Lorenzon, Fetter. De Uruçanga, Santa Catarina. Abraço. Uruçanga. Braço apertado pra família Lorenzon. E ele manda cantadas. Cantada do Bote! Apoio! Rapaduras gostoso! Experimente! Puxa, puxa, gostoso! E paçoca gostoso! Chega na gatinha e fala assim, quando você for casar, me convida pra ser o noivo. Boa! Demais, hein? Forte essa, hein? É boa. Se nada dura pra sempre, quer ser meu nada. É bem melhor que o Geiso, né, cara? É bem melhor que o Potter é bem melhor. Sou old school, né, cara? O Potter é experiência. E porque ele usa de verdade essas cantadas, entendeu? Ele testou na prática. Tem legitimidade, tem legitimidade. Legitimidade na prática ele testa isso daí, não é? Que é? Não, não tá usando mais? Não sou a altitude. Tu tá namorando, Potter? Maurício. Na tua namorada agora, atual, como é que tu conseguiu chegar nela? A do sorvete. A do sorvete. Como é que é do sorvete? Mas eu não falo da minha vida particular. Sensacional. Mas foi do sorvete. Mas como é que é a do sorvete? Não, não precisa. Quer ele tomar não um fala. Sorvete? Não. Tu que lembra depois do sorvete. É muito grosseiro, cara. Não, mas eu consegui aliviar ela. É? Não conseguiu. Não tem como. Aliviada. Claro que sim. Como é que é? É, vamos tomar um sorvete lá em casa? Uhum. Porque lá tem duas bolas. Pra te chupar. Desculpa. Eu tentei. E eu fui bem. Cara. Maurício não, Piaget. Piaget, tu tá amarelado. Não! Tá amarelado dentro de casa. Mas não tem lógica nenhuma. Quer cantada. Mostrar pra torcida que dá carrinho. Eu dou carrinho. Seu juiz, achei muito injusto. Porra. 30 minutos de jogo dando carrinho. Ah, tem garra. Nossa, que boca bonita. Ai, obrigada. Posso testá-la? Bom. Ô, Geiso, aprende, Geiso. Aí o cara dá uma cabeçada na boca. Você gosta de linguiça de porco? Putz. Que bom! Que bom! Acho que ela tá bêbada, cara. Vou chegar na outra mulher! Deixa eu falar! Ela não entendeu a pergunta de tão bêbada. Você gosta de linguiça de porco? Resposta, que bom! A mulher bêbada não dá. Pergunta de novo. Por isso que funciona. Você gosta de linguiça de porco? Sim! Que bom! Tem uma semana que não tomo banho. Essa aí o Jason já fez. Essa é nojenta. Valeu, Eduardo Lorenzon. Grande família. Sicredi, gente que coopera, né? Cresce. Telefonia Big da Melera Moda está nas ruas. Estão apresentando o Pretinho Básico de Florianópolis para todo o sul do Brasil. Mandar um grande abraço pro nosso querido amigo, compadre Neto Fagundes, que é tio novamente. Seu irmão Paulinho Fagundes acaba de se tornar pai da menina Helena. Que momento, hein, Paulinho Fagundes? Sensacional. Paulinho. Vai daí, Marcos. Tenho aqui o marido chegando mais cedo em casa. Não faça isso. Ligue antes. É bom avisar. Amor, tô chegando mais cedo. Amor. E a mulher na cama com o seu melhor amigo. Ah, eu falei pra avisar. Angélica. Isso, cara. Ricardo, como vocês são capazes, bicho, de fazer uma coisa dessas comigo, Angélica? Você, Angélica, a quem sempre fui fiel, bicho, durante todos esses anos, bicho. E você, Ricardo, a quem ajudei nos momentos mais difíceis, bicho. E você, vocês querem parar de fazer essa sacanagem aí? Pelo amor de Deus, presta atenção no que eu tô dizendo aqui, bicho. Eu tenho soletrando, bicho, privilegiados de que Luciano Huck é fiel. E a Angélica também. É clá clá, é clá clá, é clá clá. Duas ofertas da nossa audiência aqui. A primeira é um Palio 1.8R Flex Prata, ano 2006, modelo 2007, com 88 mil quilometrinhos rodados. O carro está em excelente estado, é completão. Design italiano, claro, é um Fiat Palio. Modelo italiano. Exato, gosto muito dele. Design italiano. E só estou vendendo, pois comprei outro de categoria superior. Ah, galo. Que beleza, audiência qualificada da Atlântida. Estou pedindo 28 mil reais. Interessados, entrem em contato pelo e-mail Marcelo Casinha. Ah, o Casinha! @vende@gmail.com. Marcelo Casinha. @vende@gmail.com. Qual carro mesmo, cara? É um Fiat Palio 1.8R Flex Prata, ano 2006. Carro. Muito caro. Muito caro. É 1.8. Mas é que andou muito. Andou muito. Tá bom. 88 mil quilômetros? É muito, né? Andou bastante. Né? É. Cadê o representante comercial? Hoje, essa quilometragem já não é mais muito, cara. É, o meu tem 94. O que eu ia dizer aí, mas se o cara andou 88 mil quilômetros na estrada, por exemplo, o carro é melhor, tá inteiro, tá novo. E a durabilidade dos motores hoje é diferente do 200, tempo atrás, né? É 100 mil quilômetros. É pra 200 mil. O MCP quer vender um carro com alta quilometragem. Já senti. Amanhã surge. Muito provavelmente o Will vai comprar. Quero te dizer que os carros, da maioria das vezes, os carros podem começar com a quilometragem que foi, eu passo ligeirinho de sempre. O bobo do programa sou eu, que já comprei carro do Fetter e do Maurício. Pô, obrigado. Olha, cara, eu vou te dizer que o carro que tu comprou de mim foi bem melhor que o que tu comprou do Maurício. Não, é verdade. Comprou o carro da minha mãe, cara. Então, Maurício. Mas os dois apresentaram problemas, né, Potter? Em seguidinha. Potter, tô vendendo o carro, tem 100 mil quilômetros. Pouquinho, fiz agora, o que tu acha? Fechou agora, é 100 mesmo? Mil. Não, tô brincando. Não. Último, Bangers. Você quer que ele cai direitinho, né? É mesmo, cara? Última oferta aqui, ó. Tô vendendo meu AP novinho, é uma cobertura novinha mesmo, sem uso, nos ingleses. Tem dois quartos com suíte, sala, cozinha, duas vagas na garagem, salão de festas, piscina privada e coletiva. Tô vendendo porque vou me separar, oba! Bota olha! Ele aqui. Que bom! Mas é uma pena que não vou poder desfrutar neste verão deste imóvel. Fica a 50 metros da praia. Interessados, mandem e-mail para vendocoberturafloripa@hotmail.com. Obrigada, pessoal. Ai, praia então, dos ingleses. É uma mulher. É uma mulher. Ah, é uma então, mulher. Se você quiser mandar um e-mail para vendocoberturafloripa@hotmail.com, quanto tá saiba custando? Que é uma mulher. Quanto é que tá custando? 50 metros da praia tá custando. Tá custando 50 metros da praia. Da praia. Ela não bota o preço, Amir. Não pô, ela não vai desfrutar. Então é caro. Amir, antes de tu falar aí a oferta das nossas empresas, eu quero mandar um abraço para um cara que eu conheci hoje à tarde. O nome do rapaz não tá aqui no cartão. Ah, o João, tá aqui o João, da Dog Walker. Sabe o que ele faz? Sim. Ele pega cachorros pra passear. Ele vai na casa das pessoas, da madame, do madamo, que não tem tempo pra passear com seus cachorrinhos, pega lá o cachorrinho e leva o cachorro pra passear. Mas ele te pegou, demais, pra, né, ele te pegou pra levar pra passear no hotel? Não, cara, ele tava ali no hotel esperando pra bater uma foto com a gente, nos conhecer e tal. O cara, muito gente boa mesmo. Trampo, hein? Eu gostei desse trampo aí. Então, abraço pro Dog Walker, é a nova mania da Beira Mar Norte de Floripa. Eu vou ousar e vou dar o telefone do João aqui. Pra que você que tem este problema na sua vida, quer levar seu cãozinho pra passear e não tem tempo, você liga pro João Dog Walker e ele vai levar o seu cãozinho pra caminhar. 96221876. 96221876. 48 código da área. Sabe que vamos precisar, né? Temos 4 cão-guia na banda. Pois então. Cão-guia? Vou precisar levar os bichinhos pra passear, né, Magnata? Estamos chegando na ilha. Que coisa extraordinária. Almira, isso aí é uma coisa extraordinária. Levar cachorro pra passear, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tá lentinho o Almir, né? Eu já trabalhei com isso. Almir, tu bebeu? Só que tava problema, não. Hoje não bebi. Hoje não bebeu. Almir, vou te dar uma dica. Todinho, né, hoje é dia de rock, bebê. Eu vou te dar uma dica. Abre uma empresa pra levar tartaruga pra passear. Boa. Cara. Imagina. Não, eu perdi muito já perdi muito dinheiro com isso. Perdi os cachorros. Perdi todos os cachorros. Sério? Eu saí pra passear, saí tudo correndo. E como é que ficava, Almir? Como é que ficava? Eu tentava comprar outro cachorro, gastava o dinheiro pra comprar outro cachorro. Não acredito. Tinha que repor o cachorro, né? Tinha que repor o e cachorro. E sempre errava a raça, impressionante. Ah. Eu pegava um salsicha e entregava pro pastor alemão. Pô, é uma coisa horrível, cara. Oh, como perdi dinheiro nessa área aí, cara. É. Mas eu fico impressionado como eu tô dando solução pra vocês, pô, né? Pô, é demais, cara. Ah, isso é verdade. O demais. Mundo, se fosse regido pela batuta de Almirquete... Ah, seria outro. Seria um mundo repleto de coisas boas. É um mundo maravilhoso do Almir. Eu já dei a solução da vida eterna pra vocês. Tá, seria a Neverland, né? Literalmente a Neverland. Neverland. Nada nunca ia acontecer. Já dei a vida eterna pra vocês. Já, hoje é uma, né? Já dei também o dinheiro eterno pra vocês. Cartão de crédito. E hoje eu vou dar o fim da obesidade. Olha só. No mundo. Isso é importante. No mundo. Fim da obesidade. É o grande problema dos anos 2000. Peito sem teta, isso. Sabia que mais de 72% dos americanos hoje já estão acima do peso e os outros 46% não sabem calcular. Não sabem calcular. 72% 46. Sabia? E no Brasil, esse índice já tá chegando perto de 101%, gente. Mas que coisa, hein, homem? De gordura. Impressionante, cara. Tá, e o Mr. P fica onde? O Mr. P, ele não é brasileiro, né? O Mr. P, ele veio do... Ele é do universo, ele é universal. De Canoas. Canoas é fora. Mas e qual é a solução, homem? A solução é a seguinte. Você ouviu a entrevista do Pênis hoje no Cacau? Depende de cada um de nós. Não vi. Não vi como é que foi. Uma coisa legal. Pô, que legal. Falou de ti também. Na internet. Eu acho que vai se mudar pra São Paulo daqui a 10 anos. Tá, e a oferta, meu? Almir, não, hoje perdeu a oferta já. Já falou há muito tempo, né? Fim da obesidade, então não quero saber. A vida eterna tu quis. Tá, eu quero saber. Dinheiro eterno tu quis. É, que eu devo. Agora, fim da obesidade não precisas. É que eu tô pobre e velho. Tu que tens esses contos velhos, mas magro. Mas magro, exato. Tô pobre, então, velho e magro. Então deixa pra depois. Não, vamos agora. Deixa o fim da obesidade pra depois. Não, vamos agora. Muita gente tá nos ouvindo agora e quer saber como que aconteceu. É só colocar nicotina. Meu Deus. Onde eu me todas as frutas e vegetais. Que isso? Por do mundo. Mundo. Porque as pessoas vão começar a comer fruta e vegetal e vão ficar viciadas. Vão querer comer fruta e vegetal o tempo todo, o tempo todo. Ah, me vê uma fruta ou vegetalzinho no meio do, do intervalo do trabalho. Vá, vou comer uma alfacezinha. Isso aí, tá ótimo. Aí vai ter o alfa-sódromo. Vai ter o alfa-sódromo. O pessoal do escritório poder sair e tal. Todo mundo viciado em alface, gente. Isso é o fim da obesidade. Nunca parabéns, mais. Ficar parabéns. Sensacional, Almir. Uma baita ideia, Almir. Baita Almir, ideia. Deixa eu te perguntar Almir, uma coisa, Almir. Ideias for life. Almir, tu tá segurando os carros da nossa empresa, Almir? Não foi seguro. Seguro não. Nunca foi seguro. Deixa eu te dar uma dica. Vem comigo, Almir. Não. Almir, eu acho bom tu pensar melhor não, e segurar. Eu não ponho, porque é nosso patrimônio, né, Almir? Nosso é patrimônio. Então, não, eu não ainda ponho, mais perdi, porque eu queria te falar. Já perdi muito dinheiro. HDI tu não perde. HDI. Eu rasgo dinheiro. Exatamente. Vezes. É pra isso que eu quero te dizer aqui. Não rasgue dinheiro. Ninguém aqui é maluco de rasgar dinheiro, desperdiçar 100, 200, 300, até 500 reais com seguradoras que não vão lhe dar a cobertura que a HDI vai lhe assegurar. Então não perca tempo. Peça pro seu corretor cotar com a HDI. O seguro que só não é superior na hora de pagar. Aí é bem baratinho. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor. Almir, liga pro Leite. Rafael Leite. Lá da Safety Seguros. Alô, Leite. Fala com ele e vamos assegurar aí. Vamos colocar, aliás, vamos segurar. Colocar no seguro os nossos carrinhos. Tô tá bem, Almir? MSN com ele aqui, cara. Tá bom. Mostre-me. 20 minutos para 7. Voltamos em seguida com o Pretinho Básico. Aqui na Atlântida, direto de Floripa para todo mundo. Estamos de volta, meu Pretinho, mas igual vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida. Estamos falando de Floripa com Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big, da Miller, a moda está nas ruas. 12 minutos para 7, doutor Alceu. Tá na hora de só dar o seu showzinho aqui no Pretinho Básico. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Doutor Peter, tá todo mundo indo pro Olímpico, doutor Peter. E ouvindo o que, doutor Alceu? O Pretinho Básico, direto de Floripa. Boa, doutor Alceu. Doutor Peter, o Grêmio vai jogar com o Santo. Com o Santo. E vai o grandão do ataque, doutor Cagé. O grandão não, o brandão, doutor Alceu. É o grandão, o tetrapante do Grêmio. Esse mete pra dentro sem pedir licença. É, tá também, 8:30. 8:30, vai passar só no PPT. É, se vocês gremistas quiserem assistir ao jogo aqui em Florianópolis, a gente dá uma ligadinha pro nosso amigo Zento da NET lá. Jura? E ele talvez consiga uma manobrinha aí e instale o pay-per-view numa TV de vocês. Não, mas demorou. A gente tem lá no hotel. Ah, tem lá? Tem no hotel. Então, Zento, obrigado, grande abraço. Abraço pro Titerix também, que tem um bar que vai passar esse jogo. Convidou vocês lá pra aparecer. Aí, ó. Olha aí. Minha dúvida é a seguinte, se o Borges fizer um gol, tem desconto no salário que ele tá ganhando do Grêmio? Deve ter. Aliás, o Marquinhos também. Mas ele também não vai fazer um gol hoje. Não vai. O Maurício apareceu. Para defender o clube. É o bom uso do personagem, doutor Paulo. Aê, bonito. Mas dá de palmas para o Maurício. Usou agora. No Inter, o Zé Roberto não joga contra o Vasco. O que o homem dá-lhe? Ele pegou o engarrafamento, foi isso? Não, na verdade. Não vou mais falar. Tá desanimado, Dali? Tá bem borocochô. Tudo que eu falo é crise, cara. Como é que tá o bestiário, Dali? O bestiário. Tudo na paz, cara. Pô, já falei isso aí. Tá frio. Tô meio. Tu não quer, Dali. Que houve, Dali? Pause, tu tava com o Dali agora, bobo? Ah, eu nem me lembro desse cara. Acho que tava comigo hoje de tarde. Oh, acho que nós tava tudo com o Darcy, não tava? Nós fomos pescar, né? Vamos pescar. O Darcy é aquele pescador, aquele? Você tá apertando a cara com o Darcy. É uma loucura hoje. Tem promoção de ingresso na Chapecoense. Domingo que vem a Chapecoense pega o Ipatinga. Lá em Chapecoense. Nós vamos no jogo, né? E baixou o preço do domingo ingresso. Domingo que vem? Nos ferramos de novo, então. Vai ter foguetório no hotel. Às 4 da tarde. Ah, não. Se bem que a gente chega mais tarde, ó. Doutor Pepe. Pois não, doutor Alceu. Era aí, pô. Também quero mandar um abraço pra Confraria Inter Floripa, a galera toda reunida lá, são centenas de colorados reunidos ouvindo o Pretinho neste momento na Confraria Inter Floripa. E também pro Leonardo Souza, pra Nani e Manu, e o Leonardo Santos e o menininho Igor. Que estiveram hoje aqui em cima no Morro da Cruz pra nos darem abraços aí. Essa galera é muito carinhosa com a gente nem merece tanto, né, cara? Um beijo verdade. Pro Titerix, já mandei um beijo também pra Julie, do marketing. Quer beijar do o Titerix esse, então, hein, já meu? Nove minutos pra sete, Mr. P, fala aí. Eu vou mandar abraço pra todos até agora, que na ilha eu acabei me encontrando, tudo quanto é lugar que eu vou, é num shopping, é passando pra comprar um picolé no postinho, caminhando na rua, não importa, tanta gente, então você que eu encontrei nesses dias que estive aqui, sinta-se saudado nesse momento, entre tantos, Cléo. Mr. P, nós estamos ainda aí, não estamos indo embora, não é hora de despedida ainda. Calma, vamos sexta embora. Não dá uma de peru, morre na véspera. Temos mais ainda um, dois, três, quatro programas pra fazer aqui na ilha. Hoje à noite vou estar aí de novo, aí que eu tenho, cara. Hoje à noite não. Não é noite, Cléo. É de manhã, cara. Meia-noite vou meter aquela história lá do papo de pijama, meia-noite. Gazerroso, né, cara? Patience. Peixes. E quando entra a baixeira, hein? Vamos usar uma baixeira quando entra a baixeira do gancho, né, cara? Tu gostou do joking do Vitor Ramil hoje de manhã? Ele gostou do joking. Hoje à noite, terça dos ministérios, né, cara? Não, cara, hoje é quarta, cara. É quarta-feira, cara. Mas é homenagem à terça. Tá bem. Tá ótimo. Programa especial. Quem tá aí? Quem tá aí? Vai, KG. Tá. Vida de merda. Segunda-feira foi meu aniversário de 18 anos. Tava muito ansioso. Queria saber qual presente iria ganhar do meu pai. Quando chegou em casa, ele veio, me abraçou. Fiquei esperando a surpresa. Ele se afastou de mim e falou: cuidado, você já pode ser preso. Como saber se o parente é mala quando ele fala isso? Ah, já pode ser preso. É verdade. O cara faz 16, já pode votar. Tem que parente acordar, tem mala. Que acordar cedo amanhã. Não, já é depois da meia-noite, já é hoje. Mala. Já veio comido. Se pavê ou pra comer? Aí corre ou só caminha? Aí quando vem a viatura da polícia, te esconde. Vai ligar pra São Paulo, tá de terno. Pô. Ontem foi até a quadra de futebol do bairro e tinha uma loira linda assistindo o jogo. Notei que o namorado dela tava jogando. Então pensei comigo: vou entrar e arrebentar esse maluco. Que isso, cara? Resultado: o cara me deu duas canetas e um chapéu. E eu saí com o dedo quebrado depois de ter chutado a trave. Parece as histórias do... O Igor de Caxias. Pode ficar tranquilo pro meu irmão. E um grande fera, que é o grande fera. Grande fera. É o pro meu pai. Parece as histórias do Davi Coimbra, os jogos do IAPI lá. Sempre tem uma jogadinha. Quem tá com saudade do Pedro Manioto aqui, alguém? Não. Ninguém. Faz assim. Promoção, eu quero pretinho na minha casa. Para participar, o ouvinte deve mandar uma mensagem de texto para o número 49207 com as letras PB e aí completa a frase. Eu quero o pretinho na minha casa por quê? Mande até o dia 13 de outubro essa frase. O autor da frase mais criativa recebe o PB na sua casa, sábado, dia 22 de outubro. Patrocínio Big é menor preço. Promoção Atlântida. Confira o regulamento no site. Tudo bem. Vamos ver aí, Ponezinho. Boa tarde, rapaziada do PB. Eu sou de Blumenau e estava ouvindo o programa há alguns dias, onde vocês estavam falando a respeito das mulheres gordas. Ah, então eu estava ouvindo sempre. Vocês sabem por que a mulher casada normalmente é mais gorda que a solteira? Por quê? Ela já ganhou o marido, entendeu? Marido. Não se cuida mais. É o marido. Ela já pescou. Tem a resposta aqui, ó. É que a solteira chega em casa, vê o que tem na geladeira e vai pra cama. A casada chega em casa, vê o que tem na cama e vai pra geladeira. Meu Deus. Eu não sei se isso aqui é mulher ou homem. Otmar, Muck and Fuss. Lá em casa não é assim, cara. Eu acho que a ótima Muck and Fuss tá... Mais uma vez eu quero pedir pra você, mulher gordinha, não adianta ficar fazendo carinho de que tá gostando demais pra mim. De tarde. Hoje eu vi rolar. Fui passear. Tava com o Porão hoje no shopping. E eu vi uma gordinha, milhares de gordinhas shopping, botaram o dedinho na boca. Uma gordinha fazendo a cara Porã que tinha dois fuso horário, a gordinha, tão grande. Pois é. É loucura. Não adianta, tá, guria? Não adianta. Vai, Potter. Lista das celebridades mais feias do planeta Terra. Nossa. Vou falando, vocês vão concordando ou não? Cara, eu já falei pra tu não me expor assim, cara. Kelly Osbourne. Tem coisa mais feia. Ronaldinho Gaúcho. Que é, Porã? Tem coisa mais feia que a Kelly Osbourne. Eu ia. Ronaldinho Gaúcho. 0 a 10 pra Cole Osborne. Bate 2,5. Nossa. Tá sendo generoso, hein, porque ela é filha do Ozzy. Ela deu uma melhoradinha no enterro da Amy Winehouse, ela tá tri bem. Vai então. Amy Winehouse. 0 a 10, Maurício. A Amy antes das drogas, quando ela era gordinha, ela era bonitinha. Quando ela era gordinha, no primeiro disco. Até lançar o segundo disco, ela tava bem. Mas agora. Se algum de vocês disser agora, que. Agora tá meio passado. Agora não vai dar. Se algum de vocês aqui disser que a Amy a Winehouse é interessante, eu não fico no quarto até o Ela era bem interessante. Ela era interessante, sim. Ela era interessante. Só um pouquinho. Vocês viram o que o Pi falou? Se algum de nós disser que achamos a Amy Winehouse interessante, ele não fica conosco no quarto. Porque o Mr. P é parecido com a Amy. Acho a Amy muito interessante. Eu também quero ir embora. Eu quero ir embora, porque se o Fetter me vê de cueca, eu sou ela. É a garantia de que ele não vai ficar no meu quarto. Isso. Ótimo. Ah, me deu medo agora. Mais celebridades feias. Iggy Pop. Eu acho um baita, cara. Eu, se fosse mulher, pegava ele. Mas o que é o corpo? O Iggy Pop parece o Mr. P, na verdade, né? O Mr. P não é. Isso que eu tô dizendo. É verdade, magro. É pele e osso o Iggy Pop. Nem músculo tem mais. O corpo do Iggy Pop é lindo. Cara, tu quer saber como é que eu sou pelado? Mistura todos esses aí que estão falando até agora. Roberto Justus tá na lista? Não, mas... E a família? Ronaldinho Gaúcho tem aqui. É feio pra cacete. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, Deus o livre. Ronaldinho Gaúcho é bonito, cara. Steven Tyler. Steven Tyler é feio, mas ele tem um... Tem a Liv Tyler. E tem uma outra filhinha também agora, que apareceu aí, que fez uns ensaios. É, que é bem legal. Ele tem um pegava gene muito bom. Ele tem DNA. Tu beijava o Steven Tyler, Potter? Eu beijaria. Com aquele bocão. Duas fases, né? Agora ele parece uma tia-avó, assim, do cara. Sim, por isso que tu beijaria. A chegada dele, te lembra? O Pim me mostrou a foto da chegada dele em Porto Alegre, quando o Aerosmith fechou em Porto Alegre. Sim. Ele saindo de um voo. É parecido com o Serguei, né? Cara, parecido com o Serguei. Igual o Serguei. Impressionante, cara. Courtney Love. É feio. Ah, eu pegaria. Eu não pegaria. Aqui, ó. Nos tempos que eu rolava lata no Oswaldo Aranha, eu peguei várias Courtney Love. Um elefante com três patas, Porã. Cara, eu queria só me colocar no lugar da Thaís agora ouvindo o programa. Eu pegaria. Nesse tempo, sabe que é brincadeira. Nesse tempo, em 1988, 89, eu nem sabia da existência. Só faz o exercício da troca de lugar com a tua mulher, Porã. Faz o exercício da troca de lugar com a tua mulher. Ah, tomou. Imagina, Porã, se tu tá lá na tua casa agora, Porã. Lá na zona sul de Porto Alegre, Porã. Ouvindo a tua mulher, prestigiando o trabalho da tua mulher no rádio, Porã. E a tua mulher diz o seguinte, Porã. Eu pegava o... Kurt Cobain. E aí, como é que tu ia te sentir, Porazinho? Mas não tem nem comparação entre Kurt Cobain e Kurt Love. Eu quero te dizer, Alexandre. Atenção, deixa pra amanhã, tá? Essa troca de lugar eu faço em casa com a minha mulher. Tu troca. Vai lavar louça e eu vi teus dias. Porã, tu tá pensando o que dizer, não vai dar certo. Quatro paredes vale tudo, entendeu? Opa! Até... Piorou muito a situação. O Porã tá precisando voltar pra Porto Alegre. Cara, eu vou acabar o programa, cara. É melhor o Porã não... Meu Deus, terminou. Vamos tocar música. Tem que voltar pra Porto Alegre. É melhor ele não pensar pra responder. Vamos tocar música, louco. Sem sexo, volta logo pra Porto Alegre. Vem cá, Porã. Cara, o Porã dos... Ela se veste de terno. Ele volta a beber, Porã. O cérebro do Porã não funciona pensando, cara. Eu vou tirar a calcinha da minha mulher, cara. Tá me apertando aqui. Enquanto você se recompõe aí, eu quero dar um toque que o menor preço comprovado pelo Datafolha é o presente de aniversário do Big pra você. Não é propaganda, é pesquisa. Big é menor preço. Tem uma multifuncional wireless HP Photo Smart D110 com a nova tecnologia e-print que permite imprimir de qualquer lugar usando qualquer dispositivo móvel conectado à internet. Caraca, meu, vocês ouviram? Vocês não viram? Sim, não, qualquer falar. Dispositivo. Cara, você... Hã? A gente ainda eu tô vendo, aqui. Eu tô vendo, mas não, cara, tu pode imprimir de qualquer lugar usando o teu celular, velho. Demais, cara. Tem um e-mail, portanto, basta selecionar o e-mail da sua impressora, anexar foto ao documento e enviar diretamente pra sua impressora com o e-print e sem a necessidade de estar conectado ou perto da sua impressora para que o seu material seja impresso. Que é isso? Essa multifuncional utiliza cartuchos originais HP 60 que no Big você encontra com precinhos a partir de R$34,90. Que maravilha de oferta do Big, que usa o Pretinho Básico pra liberar a sua as ofertas dos seus produtos. Estão prontos já? Podemos ir embora? Estranho. Boa noite. O Porazinho vai jantar sozinho hoje, vai dormir sozinho. Hoje tá sozinho, né? Pô, tá em isolamento agora. Por que, cara, essa discriminação? Não, não, tu tá falando demais. Mas a boa terminou. Vem aí a Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Boa noite. Tchau. Vem aí o Discorama pra quem segue ouvindo a internet. Puxa, mas que... Se...